Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. A taxa de desemprego em Portugal manteve-se nos 16,3% em novembro de 2012. Portugal é o terceiro país da zona euro com maior número de pessoas sem trabalho. Só a Grécia, o Chipre e a Espanha tiveram subidas na taxa de desemprego maiores que a de Portugal. Entre outubro e novembro a taxa não subiu, mas comparativamente com o mês de novembro de 2011, a taxa de desemprego está mais alta 2 pontos percentuais. 16,3% é a taxa de desemprego mais alta de sempre em Portugal. A partir desta terça-feira, andar de táxi é mais caro. A bandeirada subiu dos 2 euros para 3,25 euros na tarifa urbana. À noite, os 2 euros passam para 3,90 euros. A distância por impulsos também aumenta, de acordo com estas novas tarifas. Os primeiros 10 cêntimos caem ao final de mais de 1 quilómetro. Os taxistas têm até ao final do mês de fevereiro para atualizar os taxímetros. A partir de quinta-feira, será possível despejar mais facilmente inquilinos que não cumpram as condições de arrendamento. Através do procedimento especial de despejo, feito pela internet, o senhorio pode fazer um requerimento para que o inquilino seja informado que deve desocupar a casa de forma voluntária. Caso o inquilino não saia, aí sim será necessária uma ordem do tribunal. A TAP é a sétima companhia aérea mais segura do mundo. A transportadora portuguesa desceu 3 lugares, sendo ultrapassada por 2 companhias aéreas dos Emirados Árabes Unidos e pela companhia de Taiwan. Em primeiro lugar da lista elaborada por uma empresa alemã está a companhia aérea finlandesa Finnair. A TAP não registra acidentes há mais de 30 anos, mas a sua frota é mais antiga que a das suas concorrentes diretas e essa foi uma das razões para a descida de posições no ranking. O crédito mal parado às empresas passou a barreira dos 10%, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal. Pela primeira vez desde 1997, os créditos de cobrança duvidosa chegaram aos 10,2%. Em euros, aproximadamente 10,8 mil milhões estão associados a crédito mal parado, de um total de 106,6 mil milhões de euros que os bancos portugueses emprestaram às empresas. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas criticou esta terça-feira o atraso na divulgação das novas regras de pagamento dos subsídios. O bastonário António Domingues de Azevedo diz que não faz sentido que as empresas ainda não saibam se devem ou não pagar o duodécimo do subsídio referente a janeiro, quando chegar o momento de pagar aos funcionários. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas sublinhou que esta situação cria atrasos nas tesourarias das empresas e que o pagamento dos subsídios em duodécimos pode significar uma grande diferença monetária para as empresas no final do mês, o que leva a que estas devam estar prevenidas sobre se o pagamento deve ou não ser efetuado. O Presidente da República considera que o empreendedorismo e a atitude empresarial dos jovens portugueses são o garante da economia nacional. Cavaco Silva defendeu esta terça-feira que a educação para o empreendedorismo deve começar ainda na escola básica e que a renovação da classe empresarial deve ser apoiada pelos poderes públicos e pela sociedade em geral. A Austrália está em alerta máximo, particularmente no estado de Nova Gales do Sul, devido aos incêndios que assolam toda a região. As temperaturas desta terça-feira rondaram os 45 graus e, acompanhadas por ventos fortes, não dão descanso aos bombeiros, que não conseguem responder a todas as solicitações e pedidos de ajuda da população. Todas as zonas florestais e parques naturais estão encerrados. Há mais de 100 pessoas desaparecidas na Tasmânia e há fogos a lavrar há 4 dias. Ontem, Verkauteren deixou de ser o treinador do Sporting. Para o seu lugar entrou Jesualdo Ferreira, que vai acumular os cargos de treinador e manager de futebol do clube verde e branco. O Sporting só ganhou 2 vezes na Liga e está a 1 ponto de ficar abaixo da linha de descida. Já esta manhã, o treino foi orientado por Jesualdo Ferreira. Os sócios, porém, continuam a pedir a saída da direção do clube, nomeadamente do presidente Godinho Lopes. Para isso, já pediram à mesa da Assembleia Geral do Sporting a convocação de uma Assembleia Geral para discutir a saída do presidente leonino. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Boa noite.